Bom dia para você, amigo ouvinte da Rádio Brasil. Começa agora o Brasil Esporte Clube pela Rádio Brasil Campinas, a rádio da nossa gente integrante. Eu falo ao vivo aqui da Rádio Brasil Campinas, a rádio da nossa gente. Agradecendo o seu carinho, a sua audiência no AM 1270, pela internet brasilcampinas.com.br, no nosso aplicativo para tablets e celulares. Robson Bolsoni comanda a equipe técnica formada por Paulo Sérgio Esmin, Rodrigo Dreyer e Rogério Max na mesa de som. Boa tarde! São 72 anos de história e contando. A Rádio Brasil, segunda emissora mais antiga em funcionamento em Campinas, acumula uma história de sucesso e principalmente de pioneirismo. A emissora que logo de largada matou a bola no peito e foi a única rádio do interior paulista a transmitir a Copa do Mundo de 50, direto do Maracanã, logo mostrava a que veio. Por excelência, tornou-se casa do bom jornalismo e do esporte. Não à toa, ganhou o justo apelido de equipe campeoníssima. Quer saber o porquê? Hoje, mais de 7 décadas depois, aqui estamos para te convidar para uma viagem pela nossa história. Com o carinho dos nossos ouvintes, vamos revisitar alguns dos mais antigos registros da Rádio Brasil Campinas. São os arquivos da voz da nossa gente. Os arquivos mais antigos de que temos conhecimento, pelo menos até aqui, são de 1957. No 7º ano da nossa história, as vozes que mais ecoavam pelos alto-falantes eram as dos narradores esportivos. Sinésio Pedroso, o fundador da emissora, narrava um jogo entre Guarani e São Paulo, em pleno e recém-inaugurado estádio Brinco de Ouro da Princesa. Ouça só. 2 para o Guarani, 1 para São Paulo. Arma-se Bené no centro da cancha, vai descendo bem, é um bom jogador o Bené. Bola para a esquerda com Jansen. Jansen devolve para Bené. Vai tentando a penetração para a grande área, invadiu. Passou bem para Vila-Lobos. Vila-Lobos vai emendar, emendou, bateu em Ferrari, foi para Friaça, cabeceia para a área. Não há ninguém colocado. Este é o mês das super ofertas do Paraíso dos Móveis. Paraíso dos Móveis, 13 de maio, 229, comemorando o seu 4º aniversário. Bola para a direção da área do São Paulo. Vem Ferrari, atrasa para Alfredo. Alfredo para Maneca, bem atrasado Maneca. Vem Joey, perdeu a Roberto. Roberto para Alfredo, em câmara lenta, dançando valsa para o ataque. Valdir cabeceia contra Beraza. Bola que vem para Antônio Rosa. Antônio Rosa perde para Valdir. Valdir vai recolhendo, tenta dar para a esquerda. Perdeu o balão, vai para Henrique. Henrique perdendo para Silvio. Silvio recolhendo à extrema direita, tenta para Maneca, Maneca perde para Joey, Joey para Jansen. Jansen tenta a invasão, vem Vitor sobre ele, é Jansen ainda dando duro na jogada. Vai contra a bola e acaba saindo pela linha de fundo. É mesmo o tiro de meta. A torcida reclama, mas a derradeira tocada no balão. Foi por intermédio do ponta esquerda Jansen do Guarani. A peça ri e o diamante chora, porque a dureza está boa com a cementação e têmpera de Carlo Tancini e Companhia Limitada. Priaça para Dalmo. Com calma, recolheu o zagueiro. Pode fazer o centro para Bené. É inteligente o Bené. Sabe desfrutar bem uma fuga. Grande jogador o Bené. Invadiu a área, centrou para Vila-Lobos. Gol! Gol de Vila-Lobos. Extraordinária jogada do Bené. Inteligente, brilhante. Se por algum motivo você tivesse perdido a transmissão do fim de semana, o programa Bola na Rede fazia questão de te deixar por dentro dos principais lances. As emissoras da organização Irmãos Pedroso prosseguem apresentando Bola na Rede. Aos 7 minutos da segunda etapa, Valdir, adiantando-se, levantou a pelota para a boca da meta. Entrou César e, com um golpe de cabeça certeiro, estabeleceu 2 tentos para o Guarani, 1 para o Linense. Vamos ao lance que se concretizou em tento para o Guarani. O Guarani Linense é a 6ª partida do torneio Início Rubarão.

Mas antes de me despedir, eu quero fazer um agradecimento especial a três pessoas: Antônio Ribeiro da Mota, Sérgio Partamian e Flávia Lodi, do MIS aqui de Campinas. Os três que cuidaram com tanto carinho de todas essas fitas desse acervo histórico da Rádio Brasil. Reportagem Kevin Camada.